Eis aqui o meu servo, em quem me compras. O Espírito sobre ele, juízo ele traz. Não clama nas praças, mas em silêncio vai. A cana quebrada ele não deixará. Cantai ao Senhor um cântico novo, desde o fim da terra. Seu louvor é fogo, ele é a luz que brilha nas trevas. Liberta os cativos, traz vida e certeza. Senhor, te chamei em justiça, tô contigo, guardando tua vida. Cegos verão e a prisão se abrirá. Nas sombras da vida a luz reinará. Cantai ao Senhor um cântico novo, desde o fim da terra. Seu louvor é fogo, ele é a luz que brilha nas trevas. Liberta os cativos, traz vida e certeza. Os montes se abalam, o deserto exultará. Senhor poderoso, grande é seu olhar. A todos que ouvem a voz que não se cala, a esperança renasce no amor que não se apaga. Trevas, liberta os cativos, traz vida e certeza.